Rua Coronel José Ferreira Alves, 1365, próxima UPA, 3242-3400. Lojas Bio, cobre qualquer oferta. Mais qualidade, profissionalismo e atitude. 1110, Planalto AM. Ver o longe e o perto, o errado e o certo, ver as cores que não vem dá ao olhar. Mude o seu visual, ótica cristal. Mude o seu visual na Ótica Cristal, a única com montagem eletrônica. Rua Rui Barbosa, 107. Fone 3241-0909. Araguari. Atenção, Araguari! Segunda, terça e quarta-feira, a Mega Casa dos Colchões faz o saldão trimestral de móveis e colchões. Reunimos mercadorias novas e embaladas. Vamos fazer uma grande liquidação. Só nessa segunda, terça e quarta-feira, cabeceira de camas em MDF de 500 por 199. Penteadeira com espelho e banqueta de 800 por 499. Colchão Ortobon Molas Ensacadas Casal de 1.500 por 990. Mas atenção, são somente 3 dias na Mega Casa dos Colchões. Saldão trimestral de móveis e colchões é na Mega Casa dos Colchões. A Joiarte Ótica. Desconto de 10% a prazo, até 5 vezes no cartão ou 15% à vista. A Joiarte Ótica. Rua Rui Barbosa, 277. 3241-6913. Ofertas Droga New. Nevralgex 30 comprimidos, R$ 9,90. Xarope Edeira, R$ 9,90. Nimesulida comprimidos, R$ 5. Onegripe 20 comprimidos, R$ 9,90. Vitamina Bionatos AZ 60 comprimidos, R$ 15. Kit Ressaca, R$ 2. Fralda adulto a partir de R$ 14,50. Fralda infantil a partir de R$ 9,90. Desodorante Escala Rolon, R$ 5,95. Creme Escala, 1 quilo, R$ 8,99. Droga New. Loja 1, Praça Manuel Bonito 20, Clube Recreativo. WhatsApp 3241-5252. Loja 2, Avenida Brasil, esquina com Tocantins. 3246-5981. Planalto AM. Qualidade. Qualidade. Em primeiro lugar. Solidariedade no ar. Tenho medo de cair, ó Pai, não. cair. Ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tamo de volta aí, o meu companheiro Maicon. Um abraço lá pra Tianice, né? Perto do asilo. Tá chegando aí, Tianice, tá chegando. Tá hoje uma terça-feira, né? Terça-feira abençoada. E aqui a gente não pensa o que fazemos, né? Pensamos que ainda falta para nós fazermos aqui no programa, né? Por isso que nós estamos aqui, é para atender o povo. Tá? Boa tarde para Maria, já está ali, vai atender uma família, né? Com alimento, porque nós estamos precisando de alimento, o povo está com fome. Tá? Bota aí no Solidariedade para nós, padrinho. Tá aí, ó. Alô, seu Disney, tem qualquer coisa aí? Manda para nós, né? Programa que é esse, tá? Alô, dona Dirce, alô, professora Ridalva, alô, Bindinha com a diretora, meu amigo Carlos Prestação, tá bom? Alô, Facinelli, tá? Israel Damião, família Cabral, estamos aqui aguardando, tá? Aguardando a visita de vocês. Família Cabral, é bom que é barulhenta, né? Família toda sempre ligada com a gente aqui no programa. Enoquinha, André, Paulinho, Zé Roberto, tá? Turma toda, Rosália, Roselene, Tadeu, gosto muito desse povo, tá? Meu amigo Carneirinho, com a dona Márcia e o Murilo. Meu amigo Quinzinho, corretor. E hoje eu quero tocar do seu coração, irmão. É, tá precisando de fralda extra GMG, tá? E tem um pedido aqui hoje, que eu falei com o Maico, porque esse programa, ele é uma via de mão dupla. Tem pessoas que nos doam, tem pessoas que às vezes tem dificuldade, liga para o Maico e fala, olha, hoje é eu que estou precisando. Então hoje eu estou precisando de um colchão de solteiro. E essa pessoa, me parece que ela vai levar para uma família. Porque essa pessoa é a Cida do Rei do Carvão. É uma pessoa que só nos ajuda aqui, tá? Só nos ajuda. Nunca deixa faltar nada. Tem dificuldade? Todos nós temos. Mas ela fala, Carlos, eu vou andar para vocês. Maico, eu vou correr atrás. Então hoje, ela pede aqui um colchão de solteiro. Tá? E você que tem aí esse colchão, liga para o Maico. Fala, ó, Maico, eu tenho esse colchão para arrumar aí para o programa, para você, para o Carlos Alves, para a dona Cida. Que a dona Cida vai apanhar. Então liga para nós. Hoje, uma quarta-feira, você que não fez nada para o seu próximo, segunda, terça, quarta, faça agora nessa quarta. Faça como Jailton faz frete, que ontem arrumou, é, comprou na farmácia Bahia o remédio para aquela senhora que estava precisando do medicamento. Lá na rua 3, Ouro Verde, 870. Seu Jailton veio aqui no programa e mandou. Tá? Mandou para lá. Falou, Carlos, eu, para mim, para o Maico. Apresentei ele para o Maico, que o Maico não conhecia. Seu Jailton faz frete, gente. Por isso que eu falo que o programa tem que ser mão dupla. Você que quer um frete, liga para cá. Fala, Carlos, eu estou precisando de uma pessoa que faz frete. Que nós indicamos o seu Jailton, ele, a esposa dele, homem evangélico, homem de Deus, homem idôneo. Então esse programa é mão dupla. Se a sua empresa nos ajuda, nós vamos falar aqui o nome da sua empresa, tá? É isso que a gente faz aqui, Marra da Gráfica. Marra da Gráfica, boa tarde, dona Zélia. Meu amigo Canhoto, que está lá sentando pedrinha, Falar o dia que eu tiver um dinheirinho, eu levo um saquinho de arroz, traga para nós. Não importa a quantidade, quilo, peso, porque aqui é o coração. Alô, Silvia da Refinata Pães, tá? Tá tudo bem? Como é que tá vocês? O Edmilson, suas filhas. Ó, vai pegar os pão de queijo aí. Tá ali, né, mãe? Tá ali os cartões do pão de queijo. Tá? E nós vamos estar aí hoje. 3241-3131. O rádio é do povo. O rádio não tem que ter dono. O rádio tem que ter gestor. Ah, eu sou... Não. Aqui a gestora é a Maria. Que agora, Maria Belém está indo levar um alimento que foi doado pelo programa. Está em guarda, pois, do carro dela. E a Maria foi levar para a nossa amiga Nice. Tá? Porque ela é recicladora, é parceira, sempre nos ajudou aqui também. E quando os parceiros precisam, nós estamos prontos. Por isso que eu peço para você, vamos arrumar esse colchão hoje para a Cida do Rei do Carvão. Porque senão não adiantaria nada a gente vir em rádio para fazer turnê. Vim aqui para quê? Para passear. Vim em rádio para fazer fofoquinha, passear, falar lorota. Não. Nós não estamos aqui para isso, não. Não temos tempo para isso. Nós temos tempo é para ouvir as pessoas. Né? Para ouvir as pessoas. Enquanto a Maria nos deixar, nós estamos aqui. Mas para ajudar as pessoas, para fazer turnê e vir com bodoca, isso aí não é comigo, não. Um abraço aí ao ex-vereador e atual secretário Léo Mulata. Uma baita do entrevista hoje no programa Tempero da Notícia, um jornalista credenciado, com credibilidade, para falar de política, que é o Limírio e o Wilson Prado. Grande, o Léo, que é pré-candidato, né? A deputado federal. Tá aí, por que não? Né? Por que não? Por que não? Tem que ter sim a sua oportunidade. E ficar atento em relação a tudo, tá? 3241-3131. Tá? Eu tô olhando lá que a curiosidade mata, né? Hã? 3241-3131. É o telefone da solidariedade. Cadê a Marina? Alô, Marina. Faltando aí 10 minutinhos. Né? Alô, Adelaide Paiva. Adelaide, arruma uma cestinha aí, manda pra cá. Se não der uma cestinha, meia cestinha, tá? Manda pra nós aqui, viu? Manda pra gente aqui. Vem falar conosco. Da Marina. Cadê a senhora, Dona Maria? Cadê a senhora? Tem que ligar, o tempo está passando. 3241-3131. É o telefone do Solidariedade. Produção do Michael. Tá? Que Deus ilumine a Marina. Marina é com você. Estamos precisando de um colchão, Dona Marina. Estamos precisando de fralda extra MG. Estamos precisando de alimento. Já doamos hoje duas cestas básicas através dos nossos ouvintes. É com você. Boa tarde, Araguari. Nos quatro cantos da cidade. Que hoje os meus amigos de solidariedade e aqueles que ainda não fazem parte de solidariedade estejam me ouvindo. Eu não gosto que me escuta, não. Gosto que me ouça. E hoje nós estamos precisando muito de você. Um beijo no coração de cada um. Que Jesus abençoe e faz com que você tome a decisão correta de estender a mão direita e esquecer a esquerda. Eu conto com vocês. Você já está me ouvindo, meu amiguinho, minha amiguinha? Você já está sentado no sofazinho com um radinho no ouvido? Eu espero que você esteja me ouvindo. Porque se você me ouve, eu fico feliz. E o meu irmão mais necessitado também fica feliz. Porque você ouvindo, estendendo a mão, você está nos ajudando e ajudando o irmão mais necessitado. É por isso que eu sempre conto com você. É por isso que eu não gosto de ficar sem falar com você. Para um pouquinho, só um minutinho e pensa. Pronto, deu para pensar? Então, olha, preste bem atenção do que eu vou falar agora. Nós estamos precisando de um colchão. Nós estamos precisando de uma cadeira urgente. Urgente, uma cadeira de roda. Nós estamos precisando de uma cadeira de banho. De uma muleta. De uma bengala, nós contamos é com vocês. Nós não temos com quem mais contar. Os amigos da solidariedade é que nos ajudam a resolver essa situação. Boa tarde, doutor Eva. Um beijo no seu coração. Boa tarde, Leda. Um beijo no seu coração. Zélia, Terezinha, Marise, um beijo no seu coração. Se você nos ajuda, você me faz feliz. Nossa, eu não gosto de jeito nenhum desse tum-tum. Aí, o que que acontece? Atrapalha demais a gente. E eu preciso de vocês para que vocês possam me ajudar. Ajudar aquele que está no procurando, que está nos pedindo uma cadeira para sentar, porque está sentado num tijolão, não tem nem cadeira para sentar. E hoje a mulher deixou o endereço lá com o Maico, está pedindo um remédio. Você que tem aí o remédio para doar para ela, pega lá com o Maico o endereço. E você leva, ou você manda levar. Você precisa saber o quanto é importante a pessoa ser humilde e capaz de fazer o outro feliz. E a dispensa, hein, gente? Eu não posso deixar de falar da dispensa. Eu peço a cadeira, eu peço fogão, eu peço geladeira, eu peço... é cama, mas eu não posso deixar jamais de pedir o alimento. Aquele que levanta o homem, aquele que levanta a mulher, aquele que levanta a criança, que dá vida, eu não posso jamais esquecer. E a nossa dispensa, oh tristeza, mas mesmo assim eu fico feliz. Não tem nada, nada, nada, nada, nada. E nós estamos precisando de arroz, feijão, óleo, café, macarrão. Obrigado, viu, seu Vavá, pelos macarrões que o senhor doou. Muito obrigado. Obrigado de coração. E eu quero contar com vocês. Almir, você tá bom, meu filho? Um abraço no seu coração. Carlão do Uber agora sumiu de nós, tá lá em Uberlândia. É, mas eu tô com saudade de vocês, de ouvir vocês falar no Solidariedade. Um abraço pro Toninho Dois Tempos. Um abraço para todos vocês que nos ouvem, que não dá tempo de falar o nome de vocês. Que Jesus abençoe e proteja sempre. Agora, você já parou, já pensou? Se não tem nada, acabou tudo. Mas não acabou o seu amor. Seu amor não acabou jamais. E eu estou esperando por vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que Jesus proteja cada vez mais e lhe dê o dobro cada vez mais. Obrigado. A prosperidade vem do Senhor. Obrigado. Um abraço, Maicon. Um beijo no seu coração. E agora, Carlos, agora é com você. Tá aí a participação da Marina. Amanhã ela está de volta. Nós, né, se Deus nos permitir, estaremos de volta. E é aquilo que eu sempre digo, né? As pessoas têm que parar um pouquinho, né? Parar um pouquinho para refletir, né? Para refletir. Trazer coisas boas. Nem ficar só no tititi, na conversa vazia, sem conteúdo. O povo precisa de solução. De conversa o povo já está cheio. Então nós devemos deixar de lado o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, a soberba, o orgulho, a intolerância, a ingratidão, a cobiça, a luxúria, a mentira, a pérfida, o fanatismo, a superstição, a ignorância, o sectarismo, enfim, todos os maus sentimentos, as atitudes nocivas e perversas, enfim, todas as atitudes reprováveis e todos os vícios nefando, nada trouxer ou traz de bom e não nos leva a qualquer lugar digno e seguro. Então vem para cá, 3241-3131. É o programa da solidariedade de verdade. Porque eu não venho aqui fazer turnê, ficar em corredor de rádio de misericórdia, não. Eu venho aqui é para tocar seu coração. Eu não perco tempo. Eu perco tempo, é 45 minutos tocando seu coração. Já podemos atender hoje uma família. Tá? Estava com fome. Ontem o seu Jailton faz frete, atendeu aquela família para nós. O Carlos da Eletrônica esteve aqui hoje, mas o senhor Abadir vai estar comigo amanhã. Um abraço, que Deus abençoe. Alô Renato Cunha, que Deus abençoe. Alô Fernanda, alô Renatinha. Muito obrigado. Alô Elaine Oliveira, alô a ex-secretária lá, assessora. Deputado Federal Zé Vitor. E falar em Zé Vitor, vem aí, né, pré-candidato, o Leonardo Souza Rodrigues, o nosso Léo Mulata. Léo, que Deus te ilumine nessa caminhada, viu, irmão? Gostei da entrevista. E Araguari precisa disso. Porque tem uns que sentam no manto do poder e são ingratos com as pessoas, tá bom? Então seja humilde, seja legal que você chega lá, tá bom? Não tem gratidão pelas pessoas como outros fizeram na outrora, fazem até hoje com as pessoas. Seja humilde, que Deus abençoe, amanhã estarei de volta. Vamos dar as mãos. Alô, amigos! Aqui fala Carlos Fernandes. Oi, oi, oi, amore! Gente, vamos continuar aí colaborando com O programa de solidariedade da Rádio Planalto é uma apresentação do Carlos Alves e que todo mundo aplaude, colaborando cada um daquilo que pode para auxiliar o seu irmão que não tem nada, viu? Tá bom? Todo mundo colaborando, isso é muito importante. Você vai receber a recompensa dos céus. Grande abraço do Carlos Fernandes. Ela é Eletro Araguari. Ela é Eletro Araguari, tem tradição. Oferece para os seus projetos a solução. Ela é Eletro Araguari, facilita a vida do seu cliente e também do eletricista. Ela é Eletro Araguari, tem as melhores marcas, a qualidade, o orçamento que te agrada. Aqui na Ela Eletro Araguari tem sempre opção, variedade de materiais elétricos, showroom de iluminação. Ela é Eletro Araguari, Praça São Vicente, número 12, 3249-1150. Chegou a Semana do Consumidor na Apure Saúde e essa é a oportunidade perfeita para você transformar o seu sorriso. Se você ainda usa dentadura ou ponte móvel, está na hora de dar adeus ao incômodo e conquistar um sorriso fixo com os nossos implantes dentários. Liga agora no telefone e agende a sua avaliação. 3513-1350. Aqui em Araguari, a clínica fica na Rua Natal Mujale 22. Apure Saúde, priorizando o cuidado com você. Se é para comer bem, é na Pizzaria do Gordo. Venha conhecer os mais de 50 sabores de pizzas, além de grande variedade em macarrão, sanduíches, porções, enfim, variedades irresistíveis. Aguardamos você na Rua Elias Peixoto 622, bairro Santa Helena, 3246-1002, 3246-3437. Agora, se você quer se vestir com estilo, na Gordos Modas, você encontra moda masculina, feminina e infantil das melhores marcas, com preços que cabem no seu bolso. Peças a partir de R$20. Não perca a chance de renovar seu guarda-roupas ou presentear alguém especial. Visite-nos, Rua Monte Alegre, 341, bairro Santa Helena. Gordos Pizzaria e Gordos Modas, uma ao lado da outra para sua maior comodidade. Aposentados ou pensionistas do INSS, LOAS e PPC, você que esteja precisando de uma grana extra, corre e fale com a Karine da JK Crédito Fácil. Temos um crédito pré-aprovado para você de até R$23 mil. Para você que já tem alguma parcela alta descontando em seu benefício, fazemos também a redução dos valores dessas parcelas. Me chame agora no WhatsApp que vamos até você. 98842-3184. 98842-3184 e 3241-3184, Avenida Tiradentes 166, em frente à Escola Raul Soares, Araguari. JK Crédito Fácil, aqui você pode confiar. A perca de um familiar ou amigo, por mais natural que seja, sempre causa transtornos e muita dor. Nessa hora, é bom contar com uma empresa que tome todas as providências para o funeral. Nós sabemos que o assunto é delicado, mas inevitável. Procure o Fundo Mútuo do Serviço Social de Luto Frederico Ozanã, 3241-2543. Cartão Saúde Santo Antônio, o mais completo cartão da cidade, tendo todas as especialidades médicas, odontológicas e exames, sem carência, sem mensalidades, pagando apenas uma pequena anuidade. Pronto atendimento 24 horas, cirurgias e internações nos hospitais Santo Antônio, São Sebastião e Santa Casa. Solicite nosso representante pelo fone 3513-9055. Cartão Saúde Santo Antônio, Rua Padre Lafaiete, 23. Seu dia a dia fica mais gostoso com os produtos da Casa de Carnes Três Irmãos. linguiças, queijos, quibes, almôndegas, carne temperada para churrasco e muito mais com qualidade e higiene absoluta. Faça a sua encomenda. Entregamos em domicílio 3241 e 3242 1642. Casa de Carnes Três Irmãos, há 30 anos servindo a família araguarina. Avenida Minas Gerais 2342, pertinho do Colégio Estadual. A contagem regressiva começou. De 10 a 13 de abril, Araguari vai parar para viver a maior e melhor Expo Araguari dos últimos anos. Prepare-se para 4 noites inesquecíveis. Dia 10, quem sobe ao palco? Maiara e Maraíza, com entrada franca. Dia 11, Murilo Ruf. Adquira o seu ingresso e não perca tempo. Dia 12, Diego e Victor Hugo, entrada franca. E fechando com chave de ouro, dia 13, o fenômeno Luan Pereira. Entrada franca é emoção, diversão e muita música. Expo Araguari 2025, uma realização do Sindicato Rural de Araguari. Produção H Promoções. Apoio Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Araguari. Expo Araguari 2025, você não pode perder.

Agora, se você quer se vestir com estilo, na Gordos Modas, você encontra moda masculina, feminina e infantil das melhores marcas, com preços que cabem no seu bolso. Peças a partir de R$20. Não perca a chance de renovar seu guarda-roupas ou presentear alguém especial. Visite-nos, Rua Monte Alegre, 341, bairro Santa Helena. Gordos Pizzaria e Gordos Modas, uma ao lado da outra, para sua maior comodidade. Ando devagar porque já hoje me sinto mais forte, mais que muito pouco ser, que nada ser, conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das más e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder, é preciso a chuva vai. Cumprir a vida seja simplesmente compreender a paz, ir tocando em frente. Um velho coelho levando a boiada no toque dos dias, pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhas, o sabor das massas e das, é preciso amor pra poder pensar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra florir. Todo mundo um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada trecheiro carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É tanta beleza que me alucina. mistérios, teus doces encantos, sobre tuas lindas águas cristalina. Gentil, de rara grandeza, que nobre tesouro tens no coração. Pedaço de céu, meu berço dourado, és o paraíso, minha inspiração. Teu aniversário vamos festejar com este poema que eu escrevi em uma só voz. Vamos repetir teu doce nome, Araguari. Seja um centenário, mil anos será, todo mês de agosto hás de reflorir. Em uma só voz vamos repetir o teu doce nome. a Soft House Net. Melhor e principal provedor de internet de Araguari. Fibra ótica de qualidade superior, oferecendo uma conexão única, ultra rápida, estável e confiável, para manter você sempre conectado. Seja para trabalho, estudo ou diversão, é com a Soft House Net. Experimente o poder da verdadeira conexão. Rua Major Joaquim Magalhães, 67, Jardim Regina. WhatsApp 34-3241-6536. Soft House Net. Navegue com segurança e rapidez para um mundo de possibilidades. Real Super Supermercado, atendimento diferenciado para você. Entregas em domicílio para toda a cidade e zona rural. Real Super Supermercado tem padaria, hortifruti, frios em geral, açougue com carne inspecionada. Real Super Supermercado, ligue 3242-1538, que é entrega imediata em qualquer ponto da cidade de Araguari. Real Super Supermercado, Jaime Araújo 260, bairro Santa Terezinha. Lojas Bill continua com ofertas imbatíveis, com os melhores preços da cidade cobrindo qualquer oferta. Faça seu orçamento e venha nas Lojas Bill. Lojas Bill, Rua Coronel José Ferreira Alves, 1365, próxima UPA, 3242-3400. Lojas Bill, cobre qualquer oferta. Você sabia que dá para sacar o seu FGTS sem precisar ser demitido e não tem parcelas mensais? Os meus amigos da Empresta têm a solução para você sair do aperto. Com o saque FGTS protegido da Empresta, você tem dinheiro no mesmo dia, segurança em caso de demissão, contratação 100% online. Chame agora no WhatsApp 98803-9419 e 3242-8567. Praça Manuel Bonito 96, Centro Araguari. Dinheiro é bom, da Empresta é bem melhor. E aí, Gabriel? Ah, vamos comer alguma coisa? Um sanduíche caprichado, um pastelzinho da hora. Opa, Cris, bateu uma fome aqui mesmo. Demorou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Demorou Lanches. Vamos saborear o melhor sanduíche e aquele pastel frito na hora. Além daquela cerveja super gelada e o refri do jeitinho que você gosta. Demorou Lanches. Rua Professor Luiz Rocha, número 121, bairro Alvorada, Ouro Verde. Informações 98866-2935. Consumir ou retirar no local. Demorou Lanches. Venha nos visitar. Michelle, my bell, someday more keep on playing.

cidade situada a 950 metros de altitude com relação ao nível do mar. Emitindo sinais da frequência de 1110 kHz pelo sistema irradiante onidirecional. Rádio Planalto, a rádio importante de Araguari. Atenção, atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Valdir Brasileiro, o comunicador raiz da verdadeira música sertaneja. Oi, ai, ai, ai, ai, ai, ui, boa tarde a todos. Estamos chegando, começando o Som Rural, moçada. Beleza. Mandando som bonito aí no seu rádio para você curtir de montão. Um abraço a todos, boa tarde a todos. Boa tarde, cidade, boa tarde, sertão. Amigos, amigas, companheiras, companheiros, juntos e misturados. Através dos 1110 da Planalto, que é muito mais rádio para você. Planalto e você, o par perfeito. É a programação da quarta, 19 março 2025, é dia de São José. Ô, São José! Mas que é o protetor, o patriarca da família, tá? Um abraço, viu? Uma boa tarde para mim, para você, para todos nós, viu? Tudo de bom para todos nós que estamos desejando. É o Som Rural que está começando aqui na Planalto. Boa tarde lá para a Dona Lúcia, para a Dona Euripa Vaz, para a Comadre Nenê, para a Comadre Cida, para a Comadre Cecília, para a Comadre Maria Abadia, Marilda Terezinha. Aquele abraço para todos vocês aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá beleza, né? O Maico está do lado de lá, com o Padre Valdir do lado de cá, você curtindo aí de montão a nossa programação. Tá tudo bom, na boa, tudo bom mais ou menos, né? Hoje, dia de São José. Olha, pedimos a intercessão dele para, sim, para a solidificação da família, né? Vamos para os aniversariantes de hoje. Parabéns essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ai, ai, ai, ui, ai, ai, ai, ai, ai. Parabéns essa data querida. 17 horas 15 minutos, eu parabenizo hoje Padre Renato, parabéns para ele, um abraço dos pais Maria Concebida e Orlandinho, né? Muita felicidade, muitos anos de vida. Joana Dark, Amado Tavares, Eduarda Campos, é isso aí, Kevin. A Giovana Vitória Rosa Maria, José Rosa de Souza Maria Letícia. A Fabiana Fernandes Rodrigues e também o Eduardo Franco, né? Muita felicidade para os aniversariantes do dia. Baterias para carros, para motos, tratores, caminhões, caminhonetes, máquinas pesadas, máquinas leves, são baterias e a potência e energia acumulada. Cargas, recargas, reformas, o melhor em baterias. Edson Baterias, Virgínia de Melo Franco, 411-3241-4029. Ótica Mariana, óculos em geral, óculos de graus, óculos esportivos, armações nacionais, armações importadas, comando Rui, porta equipe bem preparada, bem treinada. Ótica Mariana, Estrela do Sul, 253-3246-2444. É no supermercado Santa Fé que a dona de casa encontra de tudo. Gêneros alimentícios, latarias, bebidas, utilidades, supermercado é Santa Fé. Avenida Coronel Belchior Godoy, 1173, no bairro Goiás. É bom demais, é o supermercado Santa Fé, supermercado da família Araguarina. Alô, Pirrete, Arlindo Rabelo. Alô, meus grandes amigos aí de toda a cidade e toda a zona rural também. Aquele abraço, viu? Um abraço pro Teovina, dona Catarina. Ô, seu Teovina, tá firme aí, dona Catarina? Boa tarde pro casal na Rua Formosa. Tá tudo bom, na boa, tudo bom mais ou menos, né? Vamos começar o Balangandã de hoje, trazendo o milionário José Rico, coração de pedra. Essa moçada curtindo agora. Na sequência eu trago aí João Mineiro e Marciano. Telefone mais, telefona mesmo, sou do céu, pelo amor de Deus, que coisa. Ainda para o João das Rosas, Rafaela e Tostão Sanfoneiro. Pesadelo, essa é novidade aqui no programa. Segura, João de las Rosas, sou do céu. 17 e 18 em Araguari. Um grande erro, sou errado até o fim. Não penso em comentários pro que falam sobre mim. Tenho coração de pedra, não me considero vencido. Nunca soube o que é amar para não ser destruído. O dinheiro vale mais, porque amigo não tem. Só de mãe, que do filho só quer bem. Coração de pedra. Em meu peito levarei. Levarei também orgulho dessa terra onde pisei. Não quero deixar notícias dos lugares que passei. Não escrevo em minha campa, lembrança não dos lugares que passei. Não escrevo em minha campa, lembrança não despertou, tocou, tocou, eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida. Eu ouvi de novo a sua voz. Pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria propiciou. Por favor, me faça sempre a minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. De meu amigo, mesmo assim gostei, valeu demais. Se não existe mais amor que seja assim, sua amizade, pode crer, é bom demais. Sei

fácil. Temos um crédito pré-aprovado para você de até R$23 mil. Para você que já tem alguma parcela alta descontando em seu benefício, fazemos também a redução dos valores dessas parcelas. Me chame agora no WhatsApp e vamos até você. 98842-3184. 98842-3184. E 3241-3184. Avenida Tiradentes, 166, em frente à Escola Raul Soares, Araguari. JK Crédito Fácil. Aqui você pode confiar. Amigo produtor, precisou de insumos para a sua lavoura com o melhor preço da cidade? O lugar certo é na Casa da Lavoura, onde você encontra de tudo para a sua lavoura. E mais, artigos para jardinagens. Produtor rural, não compre nada para a sua lavoura sem antes passar na Casa da Lavoura, que sempre tem preços especiais para você. Ofertas especiais da Casa da Lavoura. Ração Rapidor 15 quilos, somente R$ 59,00. Casa da Lavoura. Rua Padre Nicásio, 916, bairro Amorim. Telefone 2109-2749. Fazemos entregas em toda a cidade de Araguari. Venha tomar um cafezinho com a gente e aproveitar nossas ofertas. Casa da Lavoura. Velas Arco-Íris, uma empresa de Araguari para Araguari. Adquira o que é nosso. Velas Arco-Íris, iluminando o seu caminho. 3246-6696. Velas Arco-Íris. A Soft House Net, melhor e principal provedor de internet de Araguari. Fibra ótica de qualidade superior, oferecendo uma conexão única, ultra rápida, estável e confiável, para manter você sempre conectado. Seja para trabalho, estudo ou diversão, é com a Soft House Net. Experimente o poder da verdadeira conexão. Rua Major Joaquim Magalhães, 67, Jardim Regina. WhatsApp 34-3241-6536. Soft House Net. Navegue com segurança e rapidez para um mundo de possibilidades. Móveis Paraíso, é isso mesmo, no bairro Portal de Fátima. Preparamos várias ofertas para você. Tanquinho Libel, 10 quilos, R$ 499 à vista. Sofá 2 e 3 lugares, 12 parcelas de R$ 84,90. Armário para cozinha a partir de 12 parcelas de R$ 49,90. Móveis Paraíso no Portal de Fátima. Rua Ibirene Alves Araújo, 1685, Portal de Fátima. Você sintoniza Planalto AM. Aô, baitacão rei de guerra, sou do céu. Vamos lá, moçada. Alô, 17 horas 30 minutos. Aí, João das Rosas, curtiu o pesadelo em boa moda, rapaz. Beleza? Então tá tudo bem, né? Vamos lá com a sequência, lembrando que lá na Casa da Lavoura, milho da melhor qualidade, saca de 50 quilos, apenas R$ 84,00. Ei, Casa da Lavoura, é lá no bairro Amorim. Vamos lá, sou do céu, vamos lá na Casa da Lavoura, tá beleza? Beleza pura. Visite, olha, a Paraíso Móveis, Móveis Paraíso no Portal de Fátima. Ali você vai ver que beleza de loja, viu? Muito bem instalada, né? É isso aí, com um visual muito bacana e a qualidade dos móveis é uma coisa fantástica, viu? Facilidade do crediário também, viu? É, Paraíso Móveis aguarda você. No Badião Campo e Construção tem tudo que você precisa para sua casa no campo ou na cidade. Olha, para reforma, jardinagem, ferramentas, produtos para pet e criação. Vem que tem. Compre pelo WhatsApp, hein? 34-988-620327, ligue 3247900, Badião Campo e Construção, Avenida Vereador Geraldo Teodoro 400, lá no bairro Amorim. E barulhão danado, sou do céu. Alô, Tom Diniz, alô, Rodovalho, gente boa, o nosso abração. Alô, Pedro Rodrigues, no Capelo, obrigado pela sintonia, toda essa moçada curtindo a nossa programação, tá? Laiala, lula, lula, yala, pela. Oi, moçada animada. 17 horas 32 minutos em Araguari. É mais um som rural aqui na Planalto, levando até você o melhor da moda sertaneja, tá bem? Vamos lá, 17h32. Vamos trazer mais moda pra essa moçada curtindo a nossa programação, tá? Tô com vontade de mandar moda aí, viu? Vem do programa Silveira e Silveirinha, teu orgulho, engolhosa, trem atrapalhada na perreado, sou do céu. Na sequência do programa, Dudu Glacial, bonita, rapaz. Minha história, essa moda é demais, é pra valer, viu? Tá tudo bom mais ou menos, né? Na sequência do programa, vem aí, Daniel, alô Elza, vai pra você, a moda é proposta. Daniel cantando bonito, vai lá pra minha amiga Elza, nosso abração, boa tarde, gente boa. Alô, pessoal da Barra Leco, da Voz da Grande, do Cabelo, da Bela Vista, gente boa. Vamos de moda pra moçada e a hora, 17 horas 33 minutos em Araguari. Vamos nessa. A Planalto está no seu coração. E Valdir Brasileiro é parte integrante de muitos anos nessa emissora. Pensar no que podia acontecer. O teu encanto foi a causa da paixão que me levou aqueles versos a escrever. Por isso mesmo houve tanta incompreensão. Tua maldade destruiu minha ilusão. Não me correspondeste, zombaste até de mim. Foi grande o teu orgulho, quiseste ver meu fim. Me procuras, eu não quero teu amor. Chora, sei que tu tentas ocultar a tua dor. Ingrata, sei que é muito grande o teu sofrer. É tarde, não adianta me querer. Carrega a tua cruz até morrer. Não me corresponde. Zombaste até de mim. Foi grande o teu orgulho e cesse ver meu fim. Hoje tu me procuras, eu não quero teu amor. Chora, sei que tu tentas ocultar a tua dor. Ingrata, sei que é muito grande o teu sofrer. É tarde, não adianta me querer. Carrega tua cruz até morrer. História não é mentira, é pura verdade. História da minha vida é pura realidade. Eu tinha 18 anos, lá na cidade eu trabalhava. Entre minhas amigas, só eu é quem namorava. Verdade, não tive sorte pra namorar. Casei com um

Saulo e a comadre Maria, aquele abração, muito obrigado pela sintonia, tá tudo bom mais ou menos, né? Alô, mineiro aí do bairro Paraíso, ô, meu amigo Marquinhos Carreteiro, onde é que tu tá? Tá em Brasília, meu garoto, e aí? Tudo sob controle aí? Grande Marquinho, né? É o caminhoneiro nota 10, meu querido, né? Opa, não tá tendo mais fronteira não, né, Marquinhos? Tá escutando agora de em todo setor, todo local, né? Abração é pra você, meu grande Marquinho, valeu, meu garotão. Um abraço para ele lá, em nome do meu amigo Serra, em nome do Claudiano também, aquele abração, muito obrigado pela sintonia. Pessoal lá do Rancho Boa Prosa, o trio do gole, Vinícius, Valéria e Jô. Ai, trem trabalhador do céu. Alô, Ailton de Quirinópolis, abração, muito obrigado pela sintonia. Fazenda Cunhas lá na Barra Alex, o Arturo, nosso abração, muito obrigado pela sintonia. Fazenda Boa Esperança na Cambaúba, Adriana e a Rosirene, aquele abração. Alô, Ponte Preta, velho Sérgio, aquele abração, muito obrigado pela sintonia de todos vocês. Olha, no supermercado Santa Fé, a certeza do melhor atendimento. Gêneros alimentícios, latarias, bebidas, utilidades, supermercado é Santa Fé. O supermercado da família Araguarina, o melhor atendimento. É sim, hortifruti, açougue e padaria. Supermercado Santa Fé todo dia, Avenida Coronel Belchor de Godoy, 1173, no bairro Goiás. É bom, mas é bom demais. Sempre se viveu tanto que é bom, rapaz. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Supermercado Santa Fé é bom demais. Ô, oh, dona Adelaide, um abração pra senhora aí, então obrigado pela sintonia. Alô, Joaquim Manhoso, aquele abração, muito obrigado. Alô, meu grande amigo Gonzaga, obrigado pela sintonia de vocês aí, tá tudo bem? Nenê, firme, uma nenê lá do bairro Goiás, também a nenê lá do bairro Amorim. Ah, a vizinha da Vani, trem atrapalhado danado. Obrigado pela sintonia de vocês, tá bem? Tá bom demais, sou do céu. Olha, eu vou trazer agora Chitão e Chororó sinônimos. Essa moda é bonita, é tão grande, mas é bonita. 5 minutos e tanto de moda, eu vou te contar. É do Peru, né? Belmonte Amaraí para Vanilda Rezende. Te amarei toda a vida. Ô, modaço aí para toda essa moçada. Vou mandar a partida lá do Jockey Club. Ô, comadida, como é que tá você, menina? Aquele abraço vai pra você. Ô, oh, barulhão, vamos que vamos. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer? O aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Quem revelará o mistério, que tem a fé. E quantos segredos traz do coração de uma mulher. Como é triste a tristeza, mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso.

amor só me castigue. Juro, eu não quero te esquecer. Te amarei. Vida minha, e verás que será minha vida sem o teu querer, porque eu já te dei minha vida, minha alma e meu ser. Perguntarem que rádio você ouve, responda: Planalto AM. Rádio Planalto de Araguari. Conquistando você com som e qualidade. Droga Vida, nossa família atendendo a sua família há mais de 60 anos. Tem entregas a domicílio, busca a receita na sua casa, leva a maquininha de cartão. Tem descontos de 20% na linha de perfumaria e descontos de 10 a 90% conforme o medicamento. Droga Vida, Avenida Mato Grosso 2152, Disque Entregas 3242-1626, 3246-0104 e 99-98-91-96-63. Loja 2, Avenida Brasil 1205, Bairro Brasília. Fone 3512-7146. Lojas Bill continua com ofertas imbatíveis, com os melhores preços da cidade, cobrindo qualquer oferta. Faça seu orçamento e venha nas Lojas Bill. Lojas Bill, Rua Coronel José Ferreira Alves, 1365, próxima UPA, 3242-3400. Lojas Bill, cobre qualquer oferta. Planalto. São 18 horas, nós vamos rezar juntos a oração do anjo. Hoje, dia 19 de março de 2025, é quarta-feira, dia consagrado a São José, o patriarca da família. E vamos para um momento de fé, de reflexão, momento especial de oração. Nessa oração, meus irmãos, estaremos rezando pela Cláudia Maria, pelo Lúcio, a Dona Cristina, Zé Nilson, Sebastião e também a Dona Cândida. Estado de saúde da Dona Cândida requer muito, muito cuidado mesmo, é isso? Também essa nossa oração dessa tarde é para Esmeralda Gama, Dona Maria Aparecida, está também bem adoentada, nós estamos pedindo saúde para ela, tá? Continua internada, né? A Dona Délia Baesse. Ainda essa nossa oração para a Dona Aparecida, seu Osmar Juventino, para a nossa querida e grande amiga Dona Filhinha, para a Valda, o Theo, a Dona Fia, lá do meu querido Manegraia, né? Estado de saúde, Dona Fia também está assim, olha, bem merecendo muito cuidado, está bem abalada, né? Para a nossa amiga Vera. Também essa nossa oração, meus queridos amados irmãos, para Vanilda Rezende, a Dona Cira, a Dona Catarina, a Uitelvino, Dona Maria, a Maria Wanda Deli, né? A Dona Orlinda, a Dona Rosália, João Batista e também a Solange, o Adevair, né? Ainda essa nossa oração para Maria Eduarda. Queridinha, é a Maria Eduarda, não é isso? Para a Dona Lúcia do João Grande, Antônio Cassiano, né? A Dona Odete, a Dona Zulica, Antônio Balduino, seu Maurício, Dona Helva, Marden, também a Ângela, o Cruz e a Vera. Nossa oração dessa tarde para João Batista Vilma, professora Mirna Ribeirão Preto, Alaerte Campos, Dona Aparecida, Joaquim Manhoso e Dona Carmélia, Romilda Carneiro, o Beija-Flor, a Dona Dita, o Josué, a Cleide, seu Claudiano e Dona Maria de Lourdes, a nossa queridíssima Angelina, o Sérgio lá da Ponte Preta, o Ailton em Quirinópolis, né? Nossa oração é também para o Ailton lá em Quirinópolis, né? Para o meu querido e grande, meu compadre Carlos Quejeira, a Dona Heleda, o Carlinhos Freitas, né? Lá em Uberlândia, Arlete também. Hoje essa nossa oração, meus irmãos, olha, para a Dona Maria Clair, para o seu João Gamo, o Mestre Pirrete, o Brás e a Dona Marizete, Luiz Donizete Peixoto, Dona Maria José, o Chico lá do Taquaral, Vandeirelli Maria da Graça, a Dona Odete, seu Leizinho, Reginaldo Zé Faria, seu Toizinho, Dona Aparecida. É também essa nossa oração para o meu tio Barbosa, Zé Timurça, a Dona Jussara, a Áurea e também o nosso querido Marinho, né? Adriana e também o Carlos José, meu prezadíssimo João Delvas, ainda a nossa oração para Paulo Roberto e para a Dona Geralda. É, nossa oração dessa tarde, meus irmãos, olha, é ainda para Zé Fernandes, Dona Maria Aparecida, Sou Luísa, Dona Vando, Rosa e a Dona Branca, Zé do Fogão e filho Fabiano, Osmarino Rezende, João e também a Marilene, Ana Lúcia, Júlio César, Brás Duarte, Zezinho do Laurindo, Dona Leni, Pedro Rodrigues lá do Capelo, né? É para Zé Celestino Ricardo da Feira. Essa nossa oração é para o Rildo da Paraíso, Sueli também para a Dona Vanilda, Zé Natal Sapateiro, para o Rodovalho e para o Tony Diniz e ainda para a minha querida e grande amiga, a Dona Delair. Isso, para os que estão celebrando a vida, comemorando aniversário nesta ocasião. Hoje eu parabenizo, desejando felicidade, Padre Renato, é filho da Dona Maria Concebida e Sr. Orlando, Orlandinho, né? Ainda a nossa oração para Joana Dark, Amado Tavares, né? A Eduarda, a Kevin, Giovana Vitória, José Rosa de Souza, a Maria Letícia, a Fabiana Fernandes Rodrigues, com as homenagens da Angelina, Eduardo Franco de Oliveira. Muitas felicidades e muitos anos de vida. A hora do anjo. Senhor e Pai, Senhor, não te peço que me troques a cruz, ajude-me a carregá-la. Não te peço que encurtes o caminho, vem comigo conversando. Não te peço que mudes a água em vinho, dá-me de beber o que for de seu agrado. Se me deixas chorar, é porque me amas assim. Unicamente sorrindo, é difícil alguém ser bom. Se consentes que me firam, é para que eu saiba amar. Porque só existe amor onde houver perdão, e só os feridos tenho que perdoar. Senhor, não te peço que me tires a cruz, dai-me força para suportá-la. Coloque-me em tua presença, Senhor, como um vaso que necessita de água para viver, e a água que necessito é Jesus em minha vida. Enche, Senhor, minha vida com teu Espírito Santo, para que eu possa estar protegido de todo o mal, que eu tenha saúde, fé, perseverança, caridade, humildade, inteligência e sabedoria para enfrentar os problemas do dia a dia. Pois só o Senhor pode fazer-me feliz hoje e sempre. Amém?